Voltamos então agora para o terceiro Team Block 145, onde vamos falar de algumas notícias aí. Vou falar sim, né, que eu havia prometido um pouquinho aí da Fórmula 1 da IndyCar. E vou falar também, né, as notícias aí que aconteceu nos últimos dias. Não foram muitas, mas vou falar algumas aí, passando o trecho das categorias. Lembrando que nesse final de semana de Dover, né, vai correr a Truck Series, a Ice Series e a Cup Series, as três categorias na pista nesse final de semana. Então vai ter bastante emoção, né? Preparem bastante pipoca aí, porque o bicho vai pegar lá em Dover nesse final de semana. Enfim, quero começar falando um pouquinho da Fórmula 1, né? A corrida aconteceu lá em Mônaco no domingo de manhã. Vou falar de Mônaco, vou falar de Fórmula 1, porque aconteceu aí, né? Um momento mágico aí, final de semana mágico. Foi vitória do Sebastian Vettel, a Ferrari que voltou a vencer Mônaco desde 2001 com a vitória do Schumacher, né? Uma dobradinha desde da França 2008, se não me engano, que a Ferrari vão fazer uma dobradinha. E eu vi o Vettel com essa vitória aí, né, abre uma grande vantagem para o Hamilton, cerca de 25 pontos, se eu não me falha a memória, o Vettel agora tem do Hamilton. Essa vitória é muito importante, foi um golpe duro aí na Mercedes, né, a Mercedes que ficou fora do pódio, fazia trocentas mil corridas também que a Mercedes não ficava fora do pódio, pelo menos um carro dentro do pódio aí. Então agora a Mercedes vai ter que se repensar e se reinventar para o final de semana no Canadá, que é no outro final de semana, sem ser esse agora, né? No outro final de semana, se eu não me engano, é 10, 11, 12. No outro final de semana aí, é por volta dessa data aí mesmo que vai acontecer. Lembre que é 12, 13, 14 vai acontecer, perdão, 6 e 7, né? Acontece aí o final de semana lá no Canadá. Então, uma vitória muito boa da Ferrari, uma vitória que a Ferrari consegue aí dar um passo importante na luta pelo título. A Ferrari consegue falar assim para a Mercedes: calma aí, que nós estamos aqui e estamos lutando por algo, né? Então aguenta a mão aí, que nós também estamos aqui. Já que algumas corridas, mesmo a Ferrari tendo tentado vencer e superar aí a Mercedes, né, foi assim no final de semana lá em Mônaco, perdão, no final de semana lá em Espanha, foi assim na Rússia. O Vettel, por toda a lei, tentou chegar no Bottas, não conseguiu, foi a vitória da Mercedes. E na Espanha, o Vettel também tentou, por toda a lei, chegar no Hamilton, mas também não conseguiu, foi a vitória da Mercedes. E agora ela consegue dar um golpe duro, né, na Mercedes, onde que o Hamilton realmente ficou apenas na sétima posição, nada mais, nada menos do que isso. E com a vitória do Vettel, abre pontos importantes aí. Próximo final de semana, no dia 11, né, lá no Canadá, a corrida acontece à tarde, né, largada para nós aqui às 14 horas, então vai ser interessante essa corrida aí, né, e vamos ver o que acontece aí no final de semana lá no Canadá. Para mim, uma pista que favorece um pouco a Mercedes devido, né, ao como bom ritmo que é de corrida em pistas de alta velocidade. A Mercedes que realmente tem um grande motor que empurre demais esse carro aí. Então agora vamos esperar o Canadá para ver o que acontece aí, dar desfecho e continuar, né, essa briga aí pelo título da temporada 2017, que está bem interessante, mas muito mais interessante que nos últimos anos, onde que só Hamilton e Rosberg lutaram pelo título. Ponto final. Vamos falar um pouquinho da Indy 500, que foi uma corrida muito boa. O Fernando Alonso, logo começou a corrida, saiu que nem um louco desvairado tentando pular para a primeira. Ele fez isso, ele conseguiu fazer isso, né? Eu comentei, ele tá fazendo uns gatos desnecessários no motor, isso aí pode custar caro para ele pular na corrida. E realmente foi isso que aconteceu. Aí podem falar assim: o cara tem que lutar por isso mesmo, tem que ser isso aí mesmo. Tá, tem, mas é uma corrida de 500 milhas, pessoal. Não é uma corrida de 300 milhas, onde você vai para cima, uma corrida que você, sabe, uma coisa que você desenha um pouco a corrida. Já 500 mil de Indianápolis não, uma corrida muito longa, você não consegue desenhar, você não consegue prever muita coisa nela, porque muitas coisas acontecem, muitas bandeiras amarelas podem acontecer, muita coisa pode acontecer. Uma corrida muito longa, uma corrida que você tem que economizar o motor, você tem que estar com o motor preparado para o final da corrida, onde que realmente custou caro aí, né? Talvez aquela ânsia toda do Alonso de querer ir para cima, para frente. Mostrou o Alonso sim que ele tem condições de andar em alto nível, né? Claro que não podemos esquecer também que ele ficou durante nove dias, mais dois dias de qualify dentro do carro. Então foram praticamente duas semanas, todo dia dentro do carro, participando de treinos livres, né? O Fernando Alonso treinando sozinho com o Pec, Então, assim, foram bastante. Você tem uma milha muito grande quando você chega na Indy 500 até a corrida. Não é apenas o final de semana. Geralmente você tem dois packs, né? No caso da Fórmula Indy, são dois packs, um qualify e um warm-up, sempre no dia, no momento, no mesmo dia que precede a corrida. Então, não tem isso na Fórmula Indy. Então, lá você se prepara dois dias. Então, o carro também é mais preparado. Então, não tem como também minimizar o efeito do Alonso aí. É, tem que sim maximizar o talento do Fernando Alonso e não querer minimizar a categoria falando que pilotos de Fórmula 1 é acima do nível que chega na Fórmula Indy e facilmente ganha de qualquer piloto da Fórmula Indy. Então traz os caras pra cá, gente. Traz o cara, põe um cara pra correr na Fórmula Indy, pra correr em direção com, né, hidráulica. Você não tá lá que, direção queixo duro, andar 280 por hora nas ruas de Long Beach, não é direção queixo duro, põe um cara pra correr, ver se ele faz bem também, vai lá. Sem ajuda eletrônica, não tem ajuda. A grande evolução na Fórmula 1 nos últimos anos foi o câmbio borboleta, que nem isso era tempo atrás. Era uma mão no volante e outra mão no câmbio. Então, põe um cara lá, põe um cara pra correr, né? Fazer uma semana de treino, duas semanas de treino, não é uma, são duas semanas de treino, né? Que precede uma corrida, isso é fácil. Quero ver se você fazer dois practice, um qualify, um warm-up aí antes da corrida e ir lá correr. Põe lá, traz lá, pode trazer os caras aqui, vamos ver se os caras conseguem fazer melhor. Vamos ver se os caras conseguem ir bem. Mas enfim, Indy 500 é uma corrida completamente diferente. É como a Daytona 500, pessoal. Uma corrida diferente de tudo mesmo. É, tanto é que você lá na Daytona 500 não tem, se tem um favorito. E assim também na Indy 500 não tem um favorito. Tem um cara que fala, ah, esse aqui é a melhor equipe, esse aqui é o melhor piloto da categoria, ele vai ser o grande. Não tem isso, pessoal. Lá é tudo igual pra todo mundo. É o mesmo nível. E realmente quem consegue andar na frente, quem consegue se desempenhar bem ali. E você tá ali 9 dias correndo, 12, 11 dias ali correndo. É possível que você não sabe os caminhos, onde que é certo, onde que é errado, quando freia, quando breca, né? Quando freia, quando breca é a mesma coisa. Quando freia, quando acelera o carro, quando, até o limite, qual que é o limite de você forçar o carro numa curva, naquela curva, né? Acelerar ali, acelerar de cá. Então não tem isso. O cara conhece realmente, o cara tá preparado para fazer uma Indy 500. Então tem muita gente falando pro cotovelo aí. Beleza? Vitória Takuma Sato. Ah, Takuma Sato era um zero à esquerda da Fórmula 1. Fórmula 1 de outros tempos, meus amigos. Fórmula 1 é uma categoria onde que, né, duas ou três equipes só que lutam por algo. O resto tudo é meia boca. Na Fórmula 1 tudo é diferente. O Sebastian Bordese estava na equipe mais medíocre do campeonato, da temporada 2017. O cara tá lutando pelo título. Só vai lutar mais porque realmente sofreu um acidente. Então o cara esse poderia levar uma equipe mais medíocre da temporada 2017, da indicar a ser campeã. Na Fórmula 1, quando um piloto consegue levar uma equipe medíocre a ser campeã? Então, me fala menos, tá, pessoal? Fala menos aí. Esse recado é claro para aqueles fãs que não gostem da Fórmula 1, não gostam da Fórmula Indy. Eu tenho certeza que 99% dos que estão ouvindo nosso podcast são fãs e creio que compartilhem com a mesma opinião que a minha. Por favor, se alguém contestar aí, for divergente a opinião, gosto de compartilhar e trocar opiniões, que é muito legal. Pontos de vista são sim para serem analisados, são sim para ser trocados, e gosto que quando você é confrontado, você seja confrontado com argumentos, não com achismo, não com aquilo que a massa acha. Talvez o que a massa acha realmente não tem muito nexo, né? É aquele negócio de momento ali. É legal ser combatido com argumentos. Então, por favor, argumentos são bem interessantes. Eu gosto demais de ser confrontado com argumentos. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a Indy 500. Parabéns ao Takuma Sato pela sua vitória. Parabéns aos brasileiros. O Elinho quase venceu. Bateu na trave o Elinho. O Tony Canaan também andou muito bem, né? O Max Hilton andou bem. O Jones lá, o Ed Jones andou muito bem também. Quase venceu a corrida. E tem que destacar também o brasileiro, né? O Matheus Lister, não esqueci o sobrenome dele lá. O cara lá, o brasileiro, venceu a Indy Lights na sexta-feira. Então parabéns aí ao brasileiro que venceu na Indy Lights aí. E segue muito bem. E só para alegria de todos aqui, eu quero falar que o líder do campeonato da Indy Lights chama-se Kyle também, tá, pessoal? Então é mais um Kyle na vida de vocês aí. Seguindo aqui, agora vamos para as notícias da NASCAR, tá? Essa invasão aí de outras categorias acontece só nesse final de semana, tá? Agora só ano que vem para falar de Fórmula 1 e indicar de novo o nosso podcast. Enfim, seguindo as notícias aí, temos algumas aqui, né? O Bob Labonte, né? Mas é realmente a mais importante, né? Dos últimos dias aí. O Bob Labonte vai fazer a sua aparição na Euro Series, né? Ele vai estar correndo lá vai atravessar o oceano e fazer, né, fazer lá a corrida em Brands Hatch, realmente uma pista clássica lá da Inglaterra, e eles vão estar lá fazendo sua participação. Pela primeira vez, um piloto da NASCAR vai atravessar o oceano na corrida por lá. Quem é o Bob Labonte? Bob Labonte tem 21 vitórias na Cup Series, ele soma aí um título, né? Ele foi campeão em 2000 e vice-campeão em 2000 foi campeão, e em 1999 foi vice-campeão. São 115 top 5, 203 top 10 e 26 poles. Né? Última vez que ele correu full time foi com 47 da JTG Dolphin Racing em 2012. Em 2013 ele fez participações, foram 26 corridas, se não me engano, 28 corridas. Não completou a temporada, depois só algumas participações o Bob Labonte fez aí. Então vamos torcer para o Bob Labonte fazer uma boa corrida e que dê tudo certo para ele lá na Euro Series. Ele que corre no outro final de semana, tá? No final de semana aí de 9 a 11, mas acho que a corrida acontece no sábado lá em Brands Hatch. De 9 a 11 aí, ele vai estar nesse final de semana lá em Brands Hatch fazendo a sua participação na Welling Euro Series, a NASCAR lá, né? A NASCAR que leva a sua bandeira para essa categoria. É uma NASCAR, mas não é a NASCAR que tem aqui nos Estados Unidos, tá? É uma NASCAR lá da Europa lá. Então vamos ver o que o nosso amigo Bob Labonte consegue fazer por lá. Outras notícias aqui interessantes, pessoal. Temos aí, né, a NASCAR, depois desses quatro estágios aí na Coca-Cola 60, ela que está considerando adicionar mais estágios nas outras corridas também, que são três. Ela está pensando em adicionar mais aí, né, tipo, corrida que tem três agora, colocar talvez, porque não, quatro estágios também nos próximos anos aí, né, já em 2008. Então vamos esperar e analisar realmente o que ela consegue fazer aí. Outras notícias também, o Larson também andou super bem aí e teve seu primeiro DNF da temporada 2017, né? A chuva que apareceu aí também foi destaque em algumas notícias aí. E o mais interessante, essa notícia realmente eu queria falar para vocês, até na edição passada eu acabei não comentando muito, né? Não sei se eu comentei, mas eu não fiz um minuto de silêncio para o Nick Hayden. O Nick Hayden acabou sendo, foi falecido devido aí a um acidente de bicicleta, né, lá na Itália, onde que ele fazia aí o seu treino ali, fazia o seu treino físico aí, né, para se preparar para mais um final de semana de corrida, acabou sendo atropelado e infelizmente chegou ao falecimento do Nick Hayden. E a NASCAR e os pilotos da NASCAR fizeram uma volta aí em honra ao Nick Hayden, que acabou falecendo. Eu quero fazer o meu minuto de silêncio agora, porque semana passada eu não fiz, não deu tempo de fazer. Então o meu minuto de silêncio ao Nick Hayden, é a memória dele, campeão da MotoGP, também Superbike, andando super bem. O Nick Hayden é um cara aí que realmente gosto muito, sempre gostei de ver, tem muito talento no Nick Hayden. Infelizmente, mais uma morte besta aí, talvez um pouquinho de respeito do motorista teria dado tudo certo. Então, um minuto de silêncio ao Nick Hayden. Então, seguindo aqui, pessoal, a edição 145, quero falar também, né, do... deixa eu achar a notícia dele aqui, do Danny Hart Jr. ali, que falou que está aí a sua procura aí, buscando aí a sua primeira vitória em 2017. Ele fala aqui, né, durante a entrevista aqui, apesar que muitos acham que não, mas ele está assim motivado a vencer, ele está assim querendo lutar pelo título da temporada 2017, porque até a final é a última temporada dele aí. Vamos ver aí que o nosso amigo Dan Rajuna consegue. Ele fala que está motivado, mas nós não estamos vendo esse Dan Rajuna tão motivado assim, como já vimos em outros anos, né? Mas enfim, se ele falou, nós, quem somos nós para falar, para contestar isso e falar que não, né? Mas enfim. E claro, a última notícia aqui, antes de passarmos aqui para os dados aqui, as informações para Dover, né? Foi o Kyle Busch, que mais uma vez fez o seu ataque de birra aí, né? Deu o seu momento birrinho aí, né? Muitos falam mimadinho. Que foi quando, após na corrida, ele deu uma entrevista, onde ele foi curto e grosso, jogou até o microfone, coçou o nariz, né? Tirando melecas do nariz. E foi falando que gostou da vitória do Ryan Blaney, aí apertei this guy e puff, desligou, jogou o microfone na mesa lá, e foi embora, não falou mais nada. Então teve aí um momento Kyle Busch aí, mais um momento Kyle Busch que meio, não é muito bom, é legal e não é, tá? É legal porque temos aí um cara a ser marcado, a ser seguido aí, muitos vão ver pra... É o que eu costumo falar, né? O Kyle Busch que nem o Corinthians, muito torce, assistem pra ver ele perder e assistem pra ver ele ganhar, o torcedor dele. E o Kyle Busch é a mesma coisa, agora o Kyle Busch muitos assistem pra ver ele vencer, outros assistem pra ver ele perder. Então o Kyle Busch tá nesse segmento aí mesmo, arrumando fãs e odiadores, né? Muitos condenam, outros não condenam, né? Essa ação dele aí, é mais uma forma dele querer... dele mostrar que ele não está contente com o segundo colocado, que ele quer vencer, né? Isso, nesse ponto é interessante, que ele mais uma vez ele prova que ele não está gostando. Foi assim em Talladega, foi assim no Kansas, foi agora assim também em Charlotte, né? Ele conquistou aí o All-Star, venceu 1 milhão, mas ele quer mais. Isso é legal de ver o piloto quando o piloto briga porque ele perdeu, né? Como o Senna falava, né? Porque o Senna todo mundo acha muito legal, mas o Senna falava que o segundo colocado é o primeiro dos vencedores e o Kyle Busch não gosta de ser o primeiro dos vencedores, né? Então o Kyle Busch aí não tá gostando de terminar na segunda posição. Mas enfim, é legal de ver, só que também o Kyle Busch tem que pensar um pouquinho que não é o Kyle Busch, não é o Kyle Busch no bairro, o Kyle Busch não tá lá no bairro na casa dele brigando com os vizinhos dele. O Kyle Busch tá aí numa televisão que é transmitida por Estados Unidos todo, né, no canal aberto e tal. Tem também aí no mundo, boa parte do mundo vendo a NASCAR também agora, e tá vendo esse Kyle Busch fazer essas birrinhas aí. Que isso não é muito legal pro Kyle Busch, né, pra imagem do Kyle Busch, mas também é legal porque mostra aí que realmente o Kyle Busch quer lutar por algo, não quer só completar corridas aí, ele fica realmente muito bravo. Enfim, deixa a opinião de vocês aí, vocês falem melhor aí o que vocês acham sobre a atitude do Kyle Busch na entrevista dele após a corrida da Coca-Cola 600, se foi legal ou não. Infelizmente não consegui ver o resultado no site da NBC, a NBC fez uma enquete, mas eu não consegui ver porque o nosso IP é brasileiro, não consegue acessar. Tem como burlar o IP, mas eu esqueci, eu esqueci como é que faz aquela paradinha lá, eu vou relembrar para fazer, poder entrar nos sites americanos e conseguir ver sem resultado, sem enquete aí. Enfim, vamos falar agora então de Dover. Essas foram as notícias, tá, que aconteceu, as mais importantes aí nos últimos dias. Tem alguns times aí que já mostrou pro final de semana lá em Darlington, do Retro lá, umas coisinhas aqui, coisinha ali e tal, mas realmente tem a NASCAR aí que tá pensando em querer mudar o All-Star de Charlotte, a NASCAR também quer mudar também o estilo de corrida em Talladega, então tem bastante coisa que a NASCAR tá querendo mudar aí, já mudou recentemente com o road course no playoff, a NASCAR tá mudando mais do que a Fórmula 1 daqui a pouco todo ano tem uma mudança, todo ano mudança, daqui a pouco fica até chato de ver a NASCAR, de entender, começar a compreender a NASCAR de tanto que muda. Ficou 50 anos sem mudar, agora nos últimos 10 anos já mudou mais do que sei lá o que, mas enfim, mais do que você troca de cueca, né, ou calcinha, que tem mulher que também assiste ouve nosso podcast. Então assim, é complicado essa monte de mudança, mas enfim, vamos lá, vamos falar de Dover, né. O final de semana de Dover está por vir, temos aí a Truck Series, deixa eu achar aqui os horários aqui. Temos a Truck Series já na pista na quinta-feira já tem já, né, prática na pista. A Truck Series faz o seu prática na quinta-feira, na sexta-feira já temos aí os qualify, temos o qualify da Cup, temos também o qualify da Truck e a corrida da Truck Series na sexta-feira. Às 6h30 da tarde começa a corrida da Truck Series, no sábado temos o qualify, né, o final practice da Cup, o qualify e a corrida da Truck Series também no sábado, largada às 2 horas, e no domingo às 2 horas também a corrida da Cup Series, a AA400, que acontece lá em Denver. Certo, pessoal? É dos autistas, tá, pessoal? Darwin for Autism, então é a corrida dos autistas, lá para treinar os autistas, é, voltada todo o dinheiro aí para os autistas, a fundação para os autistas nos Estados Unidos. Bem legal, mais um ponto positivo, mais uma ação legal da NASCAR, né, querendo ajudar a todos lá nos Estados Unidos. Isso é país primeiro mundo, pessoal. Nossa bagunça que é o Brasil aqui, eu já não aguento mais esse negócio. Enfim, quero falar então aqui os entrelists. Quero começar pela entrelist da Truck Series, tá, que é a primeira corrida que vai acontecer na sexta-feira, né, logo no comecinho da noite aí. Então temos aí o Jordan Lawrence no truck número 2, o Austin Hill vai no 2, perdão, o John Lawrence vai no 1, tá? Austin Hill no 2, Christopher Bell, né? Nada, até agora nenhuma troca aí de interessante aqui, Noah Gregson, Otto Sendrick, não tem nenhum grande piloto aqui, tá, pessoal? O Chase Briscoe vai no 29, o cara lá da Arca. Ah, o Todd Gallen vai estar correndo pela Kyle Busch, vai estar no 46, tá? O Todd Gallen que é o atual campeão da KN West e também está lutando agora pelos dois títulos aí, né? O Todd Gallen, agora ele disputa esse ano o título da West, da West, né? Então ele vai fazer sua estreia aí na Truck Series. Tem o Harrison Burton também, vai correr no Truck 51. O Parker Kligman no 75, o J.J. Ayer no 83. E também no 98 ganhou Enfield e o Brandon Jones no 99. Então vai estar interessante essa corrida aí, vamos ter bons nomes lá em Dover, tá, pessoal? Vitória, eu aposto na vitória aí do Christopher Bell. Eu penso que o Christopher Bell vai andar muito bem e vai conquistar mais uma vitória nessa temporada 2017. O Christopher Bell que realmente está mostrando um grande desempenho esse ano, mostrando que realmente era o mesmo nível, dava para andar o mesmo nível que o Lombardo ano passado, só faltava alguns momentos de sorte. Depois, claro, daquele puxão de orelha que ele teve, né, no final de semana de, se não me engano, foi Phoenix, foi a terceira corrida do ano, se não me engano é Marshall, que agora é Daytona, Atlanta e Marshall, foi Marshall mesmo, que ele teve um puxão de orelha ali, porque precisava mostrar resultado, não estava conseguindo mostrar resultado. Depois ali, naquele final de semana, ele começou realmente a andar, e andar muito bem, Christopher Bell de lá pra cá, né, e foi colhendo bons resultados, esse ano realmente está mostrando que anda muito, muito bem, Christopher Bell. Então eu aposto nele como favorito na temporada, na corrida de Dover. Vamos falar do tenista aqui da Ice Series, né, temos aí até agora 40 carros inscritos aí, de diferente aqui, temos o Daniel Soares no 18, no 20 vai estar o Eric Jones, no 42 vai estar o Kyle Larson, no 2 vai estar o Austin Dillon, no, vamos ver aqui, no 41 não vai estar na pista esse final de semana, no 98 também não, no 99 vai estar o David Starr. Então é isso mesmo, pessoal, não temos nada de diferente realmente aqui até o momento aqui não. Ah, no 22 vai estar o Ryan Blaine. Será que o Ryan Blaine vai levar o 22 para o Victory Lane ou não? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que esse cara consegue fazer. Eu aposto como contender, o melhor vai ser para mim o Elliott Sadler. Vai andar muito bem essa corrida aí. O Sadler vai ser o tipo o top 5 ou top 10 aí, mas vai ser o melhor contender no final de semana. Eu errei feio no final de semana passado, postei no Justin Auger. E o final de semana passado no Charlotte foi o Cole Custer, né? Então eu vou postar ainda no final de semana no Elliott Sadler. Vamos ver o que acontece aí. E vencedor da corrida, eu quero apostar no Eric Jones, ele que vai vencer essa corrida aí. Na Cup Series, eu quero passar, antes de passar o entrelist aqui, eu quero passar os números para vocês aqui, tá, pessoal? Até agora foram 94 corridas em Dover. Lembrando que a primeira foi em 1969 com vitória do Richard Petty. E a última foi em 2016, em outubro, no playoff, né, a vitória do Matt Truex Jr. Vencendo na pole aconteceu 13 vezes. A última vez foi o Jimmy Johnson em 2010. Vitórias largando do top 5 foram 54 vezes em 94 corridas. E vitórias vindo do top 10 foram 73 vezes em 78% das corridas, né? De 21º para trás foram 5 vezes. E o cara que mais longe largou e chegou em primeiro, venceu a corrida, foi o Kyle Petty em 1995, onde ele largou na 37ª posição. O cara que mais voltas liderou foi o Richard Petty em 74, com 491 voltas. E o cara que menos voltas liderou e venceu a corrida foi o Tony Stewart em 2013, com 3 voltas nas lideradas. Isso aqui, não sei se os senhores vão lembrar, mas foi uma corrida onde que ele resolveu parar e trocou só 2 pneus, enquanto todos trocaram 4 pneus. Ele segurou a barra dos caras tentando rasgar e morder pra cima dele. O Jimmy Johnson, né, que tem uma caralhada de vitórias, ele tava tentando tomar essa vitória dele. O recorde da pista em corrida é 132.719 milhas do Mark Martin em 97. Permanece aí já há 20 anos esse recorde do Mark Martin. O cara mais rápido no qualify é o Keselowski em 2014, com 164.444 milhas. Né? A maior troca de liderança foi em 29, em 1980 e 1986. E a chegada mais perto foi do Jimmy Johnson em cima do... da margem de vitória em cima do Kyle Busch em 2005, de 0.008. Perdão, 0.080, né? Bem apertada a vitória aí. E o maior número de bandeiras amarelas foi em 1993, com 16 bandeiras amarelas. A marca que mais venceu foi a Chevrolet com 38, a Ford com 25. As outras não nos interessam muito, mas a Toyota tem 4. Claro que a Dodge e a Mercury tem 7, a Pontiac tem 6, tá? Mas essas montadoras não correm mais aí. Então não compensa muito tocar nesse assunto aí. A Hendrick Motorsports tem 18 vitórias, a Houtfire tem 9, a Penske tem 8, a Old Brothers tem 7 e a Joe Gibbs tem 6 vitórias. Vamos ver o que acontece aí. O cara que mais venceu foi o Jimmy Johnson com 10, o cara que tem mais top 5 e top 10 é o Matt Kenseth, 17 e 24, o cara que tem mais pole é o Ryan Newman e o cara que mais voltas liderou é o Jimmy Johnson, dos pilotos que estão em atividade. Vamos esperar aí, torcer para um grande final de semana em Dover, né? O Kyle Larson é sempre um cara fator. O Kevin Harvick também, com seu desempenho muito bom. E o Jimmy Johnson, que sobra. Tipo, falta, né? Até elogio pro cara, que o cara tem 10 vitórias lá em Dover. O cara realmente manda muito bem. Pessoal, são 10 vitórias e 15 top 10, né? Então, e 30 largados. Então, tipo, o cara venceu. O cara tem metade das corridas lá em Dover, ele é top 5, né, e tem 10 vitórias, cerca aí de 40% aí, né? Vai dar uma margem de 40% das corridas que ele largou lá em Dover. Então o cara manda muito bem, né? Não tem o que comentar, não tem que contestar o tamanho do talento do Jimmy Johnson, né, não só em Dover, mas também em todas as outras pistas que ele consegue andar, o Jimmy Johnson. Vencedor pra mim vai ser... Eu vou postar no primeira vitória. Não vou postar no Joe Gibbs. Eu vou postar pra mim quem vence é o Keselowski. Keselowski vai vencer essa corrida aí. Então eu acho que ele vai vencer. Eu tô achando, tá? Quem acha, não acha nada. Mas pra mim, vai ser meu chute final de semana. Eu quero o Brett Keselowski vence essa paradinha no domingo. Beleza, pessoal? Então vamos encerrando aqui. Estamos no 145. Já está mais do que estourado meu tempo aqui de gravação, né? Quarta-feira, nos esperamos e marcamos novo encontro para a semana que vem, na terça ou talvez na quarta-feira. Mais provável na quarta-feira, que é a minha folga, né? Então eu vou poder gravar um pouco mais tranquilo. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana para vocês. Bom restinho de semana. Já quarta-feira ainda tem quinta, tenho hoje, né? Boa parte do dia ainda. Tem quinta e sexta-feira ainda para nos adiantar os nossos afazeres aí e se preparar para o final de semana, que deve vir mais um final de semana de grandes emoções aí. Tem também, não temos também só NASCAR, tem também lá em Detroit rodada dupla da IndyCar, né, dando sequência aí ao campeonato. E claro, desejo a todos vocês um bom final de semana, fiquem com Deus e cuide-se bem, pessoal.